Cultura Racional dos Livros Universo em Desencanto. Primeiro volume da obra. Universo em Desencanto. Cultura Racional, primeiro volume da obra. Parte Racional. Racional Superior. Acima do Racional Superior Superior Racional. Acima do Superior Racional Tribunal Racional. Acima do Tribunal Racional Justiça Suprema Tudo e a Todos. Acima da Justiça Suprema Tudo e a Todos Contencioso Universal. Acima do Contencioso Universal a Voz Suprema de Outros Mundos. Conhecimento de Retorno ao Lugar de Origem. Autor. Racional Superior. Universo em Desencanto. Imunização Racional. Primeiro Volume. De onde todos vieram e para onde todos vão. Como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional, do mundo racional. Estamos em plena fase de aparelho racional. Esta é a descoberta dos dois mundos. Elétrico e magnético, que é o mundo que nós habitamos, e o outro mundo que é a planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este, por nos deformarmos em animais racionais. E assim, com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a vidência racional, e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. Neste conhecimento, a revelação dos dois mundos. O mundo já passou por uma infinidade de fases, estamos agora na fase de aparelho racional. É a última fase da vida da matéria. A fase em que todos vão ficar aparelhados no seu mundo de origem, o mundo racional. E daí recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui nesta vida. A verdadeira fase racional, quando todos vão entrar em contato e se comunicarem com o racional superior, recebendo todas as orientações transmitidas pelo racional superior, para o seu equilíbrio aqui nesta vida. O ser humano é o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. O homem é um vago bicho sem destino que nasceu em cima desta terra, sem saber porquê nem para quê. Nesta obra, vamos saber o porquê. Conhecimento de retorno ao lugar de origem de todos, a planície racional, o nosso mundo de origem, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. A salvação do animal racional só pode ser feita pelo mundo de sua origem, o mundo racional, e mais ninguém. Esta é a descoberta dos dois mundos, elétrico e magnético em que habitamos, e o da planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este em que vivemos. Com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a vidência racional, e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. Atenção! Está aí o ponto glorificador do animal racional, a imunização racional. Todos, sem esforço, muito naturalmente, vendo dentro dos seus lares a luz racional, e sendo atendidos dentro dos seus lares. Não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados em tudo, receberão todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. É como estão vendo, o conhecimento natural, não de ciência de imaginação de ninguém. Não é arte, pois ciência é arte, e sim, de cá de cima, do outro mundo, a planície racional. Então vem de outro mundo, que é da planície racional, todas as orientações precisas, dentro dos seus lares, onde estiverem para o equilíbrio de todos. Portanto, não há templo, não há sinagoga, não há casa de pregações, para pregar a imunização racional. Não. Cada qual nos seus lares receberá todas as graças do seu mundo de origem. A origem é racional, e receberão todas as orientações precisas dentro dos seus lares. Do mundo de sua origem, receberão todas as orientações precisas, onde estiverem. Portanto, não há necessidade de templos, nem sinagogas por todos serem orientados dentro dos seus lares ou onde estiverem. Receberão todas as orientações precisas de seu mundo de origem, a planície racional. E assim, está na hora dos animais racionais vibrarem de alegria, todos vibrando de alegria, por terem encontrado com o seu verdadeiro mundo de origem, por encontrarem o rumo certo, e por não ser esperada semelhante coisa, a emoção será muito grande. E assim, vibrando de alegria, o contentamento é geral, de forma que o animal racional não saberá como agradecer de tanta alegria, a divina graça alcançada da mudança definitiva para o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Este conhecimento não é para o comércio da exploração e sim para a salvação de todos. Quer dizer, a volta de todos ao seu mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal racional é o mundo racional. A este conhecimento acompanha um emissário do dono do livro, o racional superior, para fazer o que for necessário pelo leitor. Nota. Por o ser humano ser um centro astrológico, é que, com o tempo, tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela, o porta-voz da verdade das verdades, pura natureza dos viventes, ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por esta natureza, e por isso, dependem dela para viver, sendo então formados por sete partículas e dependerem delas. Nota do responsável. Esta obra é o fruto de imunização racional. Nela estão expostos, da forma mais simples e clara, todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam. Os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo, o que era, e como chegou a ser o que é pela degeneração e deformação da natureza. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim, a verdade das verdades, ditado pelo racional superior, entidade da planície racional, através do seu representante, responsável por esta edição. Manoel Jacinto Coelho. Planície racional. Planície racional onde estavam os racionais com o seu progresso. De onde nós saímos e para onde nós vamos por meio de imunização racional. Parte racional. Planície que não estava pronta para entrar em progresso. Primeiro. Começaram a progredir por conta própria. Segundo. Neste progresso começou o foco de luz formado pelas virtudes que os racionais iam perdendo. Terceiro. Neste progresso já no fim da extinção daqueles corpos. Quarto. Neste degrau durou uma longa eternidade para a formação dos corpos. Quinto. Neste degrau já se entendiam por meio de guinchos. Sexto. Nesta formação começaram a soltar a voz, eram gagos. Sétimo. Gagos mais adiantados, começou a formação da lua. Oitavo. As virtudes começaram a se reunir, as virtudes da planície e da resina. Veio aí a origem das estrelas. Nono. Gagos mais adiantados. Mas este adiantamento não era ainda de entendimento. Iam soltando a voz. Décimo. Gagos com algum entendimento mas, muito vago. Décimo primeiro. Com mais um pouco de entendimento. Décimo segundo. A resina já bem desenvolvida a sua deformação. Décimo terceiro. Começou a separação das terras. 14º onde começou a vegetação muito diferente desta, e a dilatação dos órgãos. 15º. Começou a criação da bicharada e a fazerem uso de alguns vegetais. 16º começou a aparecer a dilatação dos órgãos. Até aí eram eternos. 17º onde começaram a surgir os casos de morte. Novas criações. Durou uma longa eternidade morrendo e nascendo gagos. 18º. Neste progresso a lua já aparecia com as suas modificações. As estrelas também. 19º. A vegetação completamente modificada. Já existia dia e noite. 20º. Novas criações, novos entendimentos. Já se entendiam regularmente. 21º. Neste progresso foi que nasceram os primeiros passos que aí estão. O mundo racional. Parte por onde nós entramos que se deformou. Planície racional. Curso superior. E assim foi nosso princípio, de onde nós viemos. Astral superior com seus habitantes curso secundário. Astral inferior com seus habitantes, que chamamos de espíritos, curso primário do encanto. Fluido elétrico e magnético. Sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, as sete partes do porquê assim somos. Advertência. A vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal, que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver. Mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada e os seres orgânicos imperam no digladiamento, na digladiação da vida. A vida, para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo de que se constitui a vida. Que a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. O que vale o vivente ter vida, viver e não saber viver? Não vale nada. Porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza, e se desorganizando, mais o sofrimento vem tragando e mais sofrimento. É como a maré, sempre contra a maré, dentro do mar revolto. E assim, estas tempestades que reinam na vida do vivente, que naufraga essa vida preciosa, por estas tempestades feitas por não saber viver, e fica o vivente a imaginar e a dizer. Quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia, mais longe fica, ou talvez no infinito, porque não enxergo o que vou fazer da vida. E fica o vivente neste crepúsculo amargo, neste sonho de sofredor desesperado, neste sonho de lágrimas, neste pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas e não sabendo como resolver o seu ideal. Introdução. Nesta obra estão todos os ensinamentos do princípio e fim do mundo, ditados pelo racional superior, para administrar os conhecimentos racionais. Em que se baseiam esses conhecimentos racionais? Baseiam-se na personalidade verdadeira. Nos conhecimentos racionais, estão todas as bases do ser supremo a tudo e a todos, para dar a conhecer a todos de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. É espiritismo? Não. Espiritismo é esse enigma que todos sonham que possuem, mas nunca provaram nem poderão provar, por isso é espiritismo, pois é o caos em experiência, e onde existem as experiências, estão os enigmas. Portanto, o espiritismo é enigmático e o racional não tem enigma. Racionalmente todos os enigmas são solucionados claramente, lapidadamente e solidamente. Espiritismo quer dizer, experimentando, em experiência, espertos, espertando, exploração, sempre com duas intenções, boa e má. Explicação que não dá conta do profundo ser da matéria, ficando em experiência sempre, sem solução, por conservar todos os mistérios, todos os enigmas e todo o encanto. Eis a razão dos sofrimentos e o pranto. Quem vive a experiência, não chega à razão nem às conclusões das coisas. Espiritismo, filosofia, pois em que ninguém pode se fiar. Quem navega em experiência, não sabe se está certo ou não. Espiritismo e um barco sem rumo são a mesma coisa, porque ignoram e fazem mistério de suas origens, e mantêm os mistérios de tudo. Portanto, o espiritismo é um toque para alertar todos de que existem os habitantes desse imenso vácuo e de outras paragens, além, e muito além desse vácuo. Por isso, o espiritismo está no singular, razão porque nunca passou disso. Então, Nós, do astral superior, viemos aqui guiar todos, esclarecer a todos esses mistérios, desencantar todos, provar o porquê de todas essas confusões, e comprovar o porquê de tudo e por tudo. Portanto, os conhecimentos racionais, dados por nós, habitantes do astral superior, são conhecimentos reais do porquê dessa vida, do porquê desse mundo, do antes do ser de tudo que compõe esse mundo e do porquê todos desconhecem a sua origem, do porquê da vida, de tudo e de todos. Isto, somente é possível nos conhecimentos racionais, no que é racional, na pureza e na verdade das verdades, e não assim como aí vivem à mercê do Espiritismo, que por ser uma coisa em experiência, reúne todas as falsas verdades. O que vive a experiência não está com a verdade sim, tem uma partícula de verdade. Essa partícula de verdade é que anima a todos nessas experiências de espiritismo e bota todos em dúvida com a falsa fé, porque a fé é do falso condutor. Se a fé não fosse do falso condutor, ninguém seria atraído por ela. Se a fé valesse e resolvesse, todos venceriam com o poder da fé e ninguém sofreria. Não haveria sofrimento, porque todos, com a fé, resolveriam tudo de bom, de bem ou de mal. Por a fé ser um enigma e desse encanto é que vivem mantendo o sofrimento e o pranto, pois se ela valesse ninguém sofreria. Todos usam a fé e o poder dela para todas as formalidades, para todos os efeitos e para todas as soluções. Se a fé valesse, não haveria miséria de todos os tamanhos, de todos os quilates, nem sofrimento. Mas por ela não valer é que todos sofrem. Sofre o rico, sofre o remediado, sofre o que tem e quem não tem. Se ela resolvesse, nada disso existiria. Por não resolver, é que tudo isso existe. Portanto, os conhecimentos dados pelo racional superior são conhecimentos racionais, são muito diferentes dessa balofestia, onde tudo é balofo. Só existe na palavra, mas na realidade, nada. Muitos conhecimentos férteis virão com o andamento da elaboração racional dada pelo racional superior. E assim, todos, cada qual na sua categoria. Os habitantes da Terra, os habitantes do espaço, que é esse imenso vácuo, os habitantes de outras paragens e os habitantes do astral superior, todos chegarão lá, mas vamos devagar, aprendendo todas as lições dos correligionários da elaboração racional. As dúvidas são de quem nada conhece e com o decorrer da escrituração, todas as dúvidas desaparecerão, porque o que é racional é completo e o que é ciência é do encanto incompleto. Estão acostumados à ciência do encanto e a ciência do encanto é cheia de dúvidas. Precisam notar bem que o que é racional não tem dúvidas, mistérios, enigmas nem encanto. Desvenda tudo com a verdade. Portanto, o que é racional, está acima de tudo e de todos e a ciência do encanto e dos encantados está abaixo de todos e de tudo, porque são criações dos filósofos que ficam filosofando. Será ou não será? Filosofia feita pelos encantados, que não sabem o que fazem e quem não sabe o que faz, deixa todos em dúvidas, por isso vivem todos duvidando de tudo, de todos e de si mesmo, por viverem sob essa filosofia científica, criada, inventada e forjada pelos habitantes da Terra. Seres enigmáticos, matéria sem solução, que deixa todos em dúvidas, como aí vivem, até hoje, duvidando de tudo, sem solução alguma e dizendo, no mundo tudo é ilusão e nada mais. Rosário da vida. A vida é um rosário de contas. Cada conta contém um passado, cada conta, um período da vida e cada período, com os transes bons ou maus. E assim formando-se esse rosário, muito fácil para quem quer que seja aprender. Rosário este, encantado, que nunca ninguém desencantou, por saberem que todos os habitantes deste mundo são encantados. Encantados por quê? Porque este mundo é encantado e por ser encantado, vivem todos em experiências, de experiências em experiências e sempre por saberem. Encantado por quê? por tudo se conservar misteriosamente. Encantado por quê? Porque ninguém nunca deu solução, a não ser agora, eu, o racional superior. Encantado por quê? Porque tudo se encerra no infinito, misteriosamente, sem solução. Encantado por quê? Porque ninguém sabe como isto foi feito, a não ser agora, eu, o racional superior, explicando tudo, tintim por tintim, com provas claras, sólidas, consolidadas e sem contradições. É assim, o rosário da vida, que todos os encantados desconhecem, e que vão conhecer por meu intermédio, ou seja, a imunização racional. O vivente de posse de imunização racional, dá solução a tudo, baseado e comprovado de todos os jeitos, de todas as formas, de qualquer maneira, puro e limpo. Pois está aí o rosário da vida para todos, universalmente. Todos vão ser imunizados pela escrituração de redenção universal. Neste rosário está toda a vida do infante. A imunização é completamente diferente da espiritualização, é uma coisa natural. E o vivente, com um tesouro deste, está abastado de tudo. A imunização racional abrilhantará todos, fazendo com que todos cheguem ao natural, por essa ser uma das virtudes mais elevadas, a mais alcandorada que todas no mundo. E assim, a base de tudo está na imunização racional, e para o vivente se imunizar, é preciso ler diariamente, e por meio desta leitura, ir sendo imunizado. E uma vez imunizado, chegando em mãos do vivente tudo, de pouco em pouco, melhora-se despertando, conquistando tudo o que deseja e muito além ainda. A imunização racional será conseguida com a constância na leitura. E o vivente, conforme vai lendo, vai sentindo, aos poucos, a sua influência, até integralmente imunizar-se. Para imunizar-se, o vivente pode levar meses e levar anos. Tudo depende do vivente, da sua constância ou não na leitura. Os que querem alcançar mais cedo, fazem por onde, e os displicentes demorarão muito mais a conseguirem os seus benefícios. E assim, a imunização racional vai ser e tem que ser o maior brilhante comum de todos, universalmente. Comum por quê? Por ser uma coisa natural. Natural por quê? Por a natureza de todos ser feita para essa adaptação. Então, pergunta o vivente, e por que isto não veio há mais tempo no mundo? Digo eu, tudo chega com o seu tempo. O tempo ainda não tinha chegado e agora, de muito já chegou. Fruteira nenhuma dá fruto antes do tempo. Tudo tem o seu tempo. E a imunização racional pode se praticar em qualquer lugar. Pode. Porque o vivente, depois de imunizado, está sempre imunizado, dia e noite, noite e dia. Pergunta o vivente, e o que é preciso fazer-se para adquirir, lá? Ler diariamente, é quanto basta para adquirir em pouco tempo. A leitura dá o conhecimento, instrui o vivente e o vivente vai vendo os efeitos cada vez mais redobrarem-se. E priva a liberdade do vivente? Em ponto nenhum. A responsabilidade? Nenhuma. Qual é a responsabilidade se o vivente sabe tudo o que precisa fazer e não fazer? É uma coisa que dá instruções para o vivente encarar como de grande utilidade sobre os pontos de vista. Sim, é da imunização que sai tudo o que o vivente precisa. E os que lerem todos os dias alcançarão mais depressa e os que não lerem vão tardando a adquirir. Se hão de adquirir em um ano lendo todos os dias, podem levar 2, 3 e até mais, dependendo do descuido do vivente. Com a imunização, o vivente se torna mais feliz em tudo, conseguindo chegar num ponto muito elevado como nunca pensou. Tudo é desenvolvido pela força mais poderosa do mundo, que é a imunização racional. As abelhas no seu cortiço, todas trabalhando e dando vivas ao grande Oriente, ao racional que aqui está. Oriente quer dizer, o ponto orientador, o ponto máximo em elevações. E todas essas abelhas trabalhando para a emancipação de si mesmas com toda a atenção, Vou vendo para o mel dos méis que aí está. Mel significa tudo de bom, tudo de melhor, tudo mais do que bom ainda. Portanto, as abelhas de ambos os sexos, todas em fúria para vencerem, cada qual fazendo por onde, para si mesmas engrandecerem. Esta leitura representa o cortiço, e eu, o senhor, diligenciando o suprimento do mel, ensinando as abelhas a serem fabricantes do precioso líquido que se chama a felicidade de todos. A felicidade que brilha no mundo, é uma felicidade sem base, e a felicidade sem base sólida, deixa de ser felicidade e expõe os viventes à vida dos transes, procurando a felicidade. Sempre e quanto mais procuram, mais longe ela sempre se torna. E outros, passando por momentos insignificantes, na esperança vaga de serem felizes, morrendo e ficando por alcançar a tal felicidade que no mundo é tão falada, mas que nunca foi encontrada, porque não há este no mundo que diga eu sou feliz. Porque, quando está bem de um lado, está mal de outro, quando está satisfeito de um lado, mal satisfeito de outro e por isso, a tal felicidade nunca foi encontrada. Por quê? Porque o mundo é de lutas e onde há lutas, há sofrimento e não há felicidade. Uns, lutam pelos amores, outros, por negócios, outros, para melhorar de vida, outros, com doenças, outros, para vencerem seus ideais, na esperança disto, na esperança daquilo, na esperança de alcançarem o que desejam. Enfim, a vida é de lutas e onde existem lutas não pode existir felicidade. Existe sim, o sofrimento e o sacrifício. Luto rico, luto pobre, todos lutam. Portanto, se a natureza não é feliz, não regula, como podem regular? Uma vez não sendo regulados, não são felizes. O próprio tempo não regula, porque são filhos dessa natureza desregulada. Uma hora, frio demais, outra, frio irresistível, que castiga, maltrata e às vezes mata. Chuva, vento, enfim, expostos aí, à natureza, que não regula. Doenças de todas as formas e de todas as espécies. No meio de todos os precipícios, enfrentando todos esses perigos da vida e muitas vezes a ponto de quase perderem a vida. Portanto, se são filhos de uma natureza que não regula, como os viventes podem ser felizes, se não regulam? A felicidade é uma palavra que só está no nome, arranjada para amansar e aliviar os que não conhecem a vida, como quem diz. Façam isto, para verem se são felizes. E sempre procurando a felicidade e nunca encontrando. A mãe, que felicidade pode ter, sempre preocupada com os seus filhos? O pai, que felicidade pode ter, preocupado da mesma forma? E por estarem preocupados, se maldizem, sofrem, lutam e enfrentam todas as dificuldades. Sol, chuva, sereno, uma infinidade de preocupações. Isto é para vos provar que a felicidade sempre ficou na esperança e por isso, aí está a vida de aventuras, na incerteza de tudo e de si mesmo. Que é da felicidade. Onde está ela? Só com a imunização racional ela pode ser alcançada, porque eu provo que o vivente imunizado é um vivente feliz, é um vivente que está sempre certo em tudo e onde está o certo, está aí a felicidade. O que está certo vive certo e não na incerteza como todos vivem. Eu, com a imunização racional, provo e comprovo como todos são felizes, porque vivente imunizado tem soluções de tudo, com certeza. Sabe o que é e o que não é. Não vive iludido e recebendo os golpes da ilusão. Que infelicidade! O vivente imunizado racionalmente pode dizer com certeza, porque prova o que diz. Eu sou feliz. E todos os imunizados racionalmente são felizes, como futuramente todo mundo será, por todos abraçarem a imunização racional de braços abertos para a felicidade de si mesmos. Quem é este que quer ser infeliz? Ninguém. E assim, a imunização racional imperando universalmente, todos ficando senhores de si mesmos e obedecendo a um só, o racional superior. Porque todos serão imunizados, todos se compreenderão e do jeito que vivem, espiritualizados, ninguém se entende, nem a si mesmo e por isso,